louca, descarada. Rouba sua cena com o poder dessa quicada. Essa menina tem um mistério. Quando ela empina, o bagulho fica sério, fica sério. Mas não para de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas. Eu quero ver. Quero ver agora, vai. O barulho que ela faz quando começa a quicar. Para o Joãozinho.